essa saudade, meu desejo, teu beijo. Quero ter você além da cama. Vem fazer feliz quem te ama. Quero ter você. Vem, eba, rebola.